Essa noite, nós temos que ofertar o melhor que há em nós para o Senhor. Não é ouro, não é prata, é o nosso coração. Porque o Senhor é a nossa herança. Esse mano já subiu aqui, mas agora é um momento muito especial para nós. Porque ele produziu o CD do Culto Racional. Porque ele é um grande amigo do Culto Racional. Porque ele faz um trabalho excelente em Criciúma. Mas porque ele é um homem temente a Deus. E Deus honra esse mano a cada canto que ele vai. Entre o rap, entre a fama, entre a glória, ele optou por Cristo. Sem maiores delongas, eu gostaria de verdade, Carlinhos, eu gostaria de verdade que fizesse muito barulho essa noite. Não pelo que ele é, mas porque o que Deus faz na vida dele e pela pessoa maravilhosa que ele é. Que faça muito barulho para Jesus, mano. Com vocês, Marrom, Ministério do Som. Faz barulho, Floripa! É tudo teu, mano. Se possível, para que você fechasse seus olhos por um instante. Se possível também que a luz fosse apagada. Porque para isso ter sentido mesmo, para ser real, do jeito que a gente sempre imaginou, a gente não pode estar olhando para os homens, a gente não pode estar olhando para as pessoas. Deleta um pouco o sobrenome, deleta um pouco o CD, deleta um pouco aí, quem sabe até a expectativa. Por um trabalho longo, por um trabalho corrido mesmo. E pensa em, por um instante, tudo isso foi feito por um único motivo, por um único propósito: engrandecer o nome do nosso Deus. Então, se você está gostando do show, se você está curtindo as músicas, o som, feche seus olhos e entenda. Nada do que foi feito aqui, nada do que está sendo feito aqui e nada do que ainda vai ser feito aqui é para engrandecer os nossos nomes. Nós somos imitadores de Cristo. Nós somos apaixonados por Cristo. Ele é a nossa porção. Ele é a nossa herança. Nada possuo para te ofertar, senão aquilo que comigo está. O que carrega em mim é o teu amor. Nada possuo para te ofertar, senão aquilo que comigo está. O que carrega em mim é o teu amor. Se você acha que tem algo a entregar nessa noite para o Senhor, se você acha que tem algo para oferecer, eu queria te convidar a realmente fechar os seus olhos, abrir o seu coração e cantar conosco essa mensagem. Reconhecer que a gente, por mais que faça, por mais que corra, por mais que mereça muitas vezes diante dos homens, nós não temos nada a entregar ao Senhor. Se você puder cantar, se você puder abrir o seu coração nessa hora, fazer junto com a gente mesmo, para ter sentido, para ser real, para ser adoração, seja bem-vindo. Nada possuo para te ofertar, senão aquilo que comigo está. O que carrega em mim é o teu amor. Nada que temos nos pertence, Senhor. Nada possuo para te ofertar, senão aquilo que comigo está. O que carrega em mim é o teu amor. Não pare, com os olhos fechados. Nada possuo para te ofertar, senão aquilo que comigo está. O que carrega em mim é o teu amor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tem nos dado, Pai. Nada possuo para te ofertar, o que carrega em mim é o teu amor. A minha herança.

A minha herança és tu, Senhor. És tu, Senhor. Marrom, ministério, um som, faz barulho. Do Senhor, nada posso para te ofertar, senão aquilo que comigo está, o que carregue minha, meu amor. Graças do Senhor, és tu, Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Aplauda ele. Está aqui nesse lugar. Mais forte, porque ele sim é digno. Ministério Sol, culto nacional e Jesus na frente.